pode WhatsApp. Luna 094, autorizado, pouso pista 10, vento 10, 0 grau, 07 nós. Informo o poço d'água sobre a pista a partir do segundo terço. Irmão 094, livre pouso, só confirmando a última informação. Poças d'água sobre a pista a partir do segundo terço. Afirmativo, ciente 1094, livre pouso. Azul 44, 51, no decolado 225, chame o controle em 1919, decimal 8, no voo. Então, muito obrigado, bom dia e até a próxima aí. Controle Salvador, bom dia, Azul 4451. Azul 4451, contato radar da decolagem, subazia Savo 1 para nível 340. É Savo 1 340, o 4451. Estabilizado, 2719. Azul 2719, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 95, bom. Salvador 3740 vai fazer um desvio à esquerda pro 045, devido a formações, por 20 minutos. Tenente está 3740, autorizado desvios na Pro 045. 3740. O Ecos 190 é controle. Ecos 190 é 53 milhas. Oeste de Salvador, serviçada encerrado. Para serviço formação de voo e alerta, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Sete 19, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 0 metros, 19. Livre pouso para o azul, 01, prossiga. 01, no decolado do suburbio, capital do suburbio, com a proa da paralela para pouso onde eu tenho. Em região do pouso, guardião 01? Avenida paralela. Tente, guardião 01, no reporte no local para pouso. Contará visual, local de pouso, 01. Salvador 3740, após o desvio, pode voar direto Dunas? Salvador 3740, após o desvio, sua posição ITAP. Acho que ITAP não vai ser possível, tá? Fica bem no través, bem ao lado de uma grande formação. O ideal seria Dunas mesmo. Salvador 3740, está autorizado o desvio. Confesso. 2799 Solas 30, chega aqui, Kilo Pat 3. Confirma a posição Kilo Pat 3 para o 2799? 5 Lima, previsto. 5 Lima, o azul 2799. Guardião visual, coloca de pouso. Guardião 01, sem frequência dele. Azul 4451, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251-2385, obrigado, boa, até uma próxima aí. Desce para 2000, 10 em posição Duna, está autorizado ILS X-Ray da pista 10, ajuste 0095, retorno estabilizado. 2000, peça, encontrar estabilizado, ILS X-Ray 3374. Para com 229, se qualquer dente descente vai a man, a level, pick up level 050, Kinect 1015. Safe, descend via the Almond arrival to 050 and altimeters 1015, next 229. 329, we'd like to come a little left for weather. American 229, clear this deviation. American 229. Azor 3740, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 2,000 feet in H1015, cleared ILS X-ray 1A10, request touch. The ILS X-ray 10, down to 2,000 feet, American 229. Afirmo, vento 1 centena com 7 nós, pouso autorizado, pistão na 0. Pouso autorizado na 1 na 0, 2 Salvador, muito bom dia, azul 2776, considerando 0, pronto, está sem jornal na final. Bom dia, azul 2776, mantenha a porta de espera. Mantenha. Presente, descente vai a bom médio 1, que faz pelo 050, que é net 1015. Bom dia, bom médio 1, do 050, é And our ILS will be NS X-ray, or we see to the middle of confirm? ILS X-ray, go 1739. Thank you very much. ILS X-ray, to the middle of Zuma 98, acione identificação dessa via por médio 1 para nível 060, o ajuste em Salvador 10, 105, reduza para 2509. Zuma 1739, go ahead, go 1739. Request left 58, heading 030, loading 40 miles with the weather. Go 1739, clear the deviation, heading 030. Okay, after deviation, request heading 58. Go 1739, clear the deviation, heading 030, report to the direct attack position. Ali mantendo 776. 4042, chama no 2, na versão 9. 09. American 229, contact Salvador Tower, 118, is small manifest. 1895, you have a great day. Reduce speed 230 knots. Reduce speed 230 knots, go and have a dinner. Solar control, this is Azul 2776. 2776, with a contact on the battery, find the via Conde the battery to put level 170. Point departure, flight level 170, 2776. 3198, se eu tenho condições de manter essa velocidade pra cima do número. Oi, tio, mantendo 169. For the control, go 1739. Now we have conditions to turn right to proceed and approach to runway 10. Go 1739, vector for speed, then you left heading 075. Limit radial 320, Salvador VOR. Okay, 075 to the left, and the limit is radial 320 from Salvador, go 1739. Could you confirm, left or right 070? Left, you're standing right heading 075. Okay, right 075. Reduce speed 200 knots. Reduce 200 knots, go 1739. Então, 3198, desce para 2000 pés, autorizado e é da sexta da pista 10, ajuste no 015, é Bosch estabilizado. Autorizado e é sexta da 10, desce para 2000, reportagem estabilizado na 3198. Azul 2743, acione identificação, voo e BOMED para exercitar BOMED 1 no ajuste Salvador na 015, reporte para a descida. Azul 2743, contato radar estabelecido 68 milhas sudoeste de Salvador. Turn your right heading 170. Limit radial 280 Salvador VOR. Okay, right turn, heading 170. Limit is radial 280 from Salvador VOR, go 179. Está iniciando a redução, dando 3198. Gente, está 3198, reporte rapidão. 739, traffic 12 o'clock, 15 miles at 3,700 feet, descent 2,000 feet, Alpha 321. Okay, we have a traffic will take you up, and recent maintaining now 5,000, go 739. Go 1739, front to set localizer course, then the left heading 140. And left heading 140, report established here, clear to IRS X-ray 10, image 10145. Clear, QM 7015, left heading 140, the limit is to localize your course. Clear to approach, go 1739. 2000 feet, go 1739. We understood the descent to 2000 feet. Go 1739. Are you clear to descend 2,000 feet? Clear to descend 2,000 feet to go 1739. 2,000 feet. Azul 743, lower posição, ITAP. Qual a etapa da presença do 743? Azul 743, entra nível 050, position 095. 050052. Pesado 31198. Pesado 31198, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1295, bom dia. E bom dia, 3198. Pesado 3198. Avistado, vento na centena com metros de nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre, pouso no zero, até 3198. Salvador, 9128190 para 150. Ou 9122, acione identificação dessa via com médio 1 para o nível 0. 60, reduzido para 250, nós. 060, reduzindo para 20. Afirmo o 9128, reduzido para 250, nós, esse para nível 060. 91128, Paulo Prato, 2 horas, 16 milhas, rumo Nordeste, passa nível 150, desce para nível 050, Alfa Tango 72, reduza para 230 mais. Entra no tráfego bom na 1739, establish a left runway 10, we have the running side. Go 1739, contact Salvador Tower, Box 18, decimal 95. 1-1895, good day. Good tower, good morning. Go 1739, final, runway 10, we have the running time. Go 1739, contact Salvador Tower, 118, decimal 95. Okay, 118.95, sorry. Salvador Tower, good morning. Go 1739, on final, runway 10, we have the running time. Alright, 739, wind 100 degrees, 06 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, go on, 739. Sir, 743, desce para 4000 pés, ajuste no 095. 4000 no 095, ajuste 743. Nove, um, oito, passando formado anteriormente, agora 8 milhas, passando nível 100, descida para 4000 pés, reduza para 2109. 2109, 9128, fim de tráfego. Nove sala 02, chama no 2-1, último 9 sala. Comandante 1, 9, 1, 7, 3, 9. Sim. Para interceptar o pulso curva à direita, proa 055. Desautoriza ali a DSX, da pista 90. Ajuste no 015, desce para 2000 pés, aposta estabilizada. Direita 055, interceptar LS. 1015, reportar estabilizado, azul 1743. 9128, alteração para sequenciamento, mantém a proa 035, limite será radial 280, Salvador. Ok, vai manter a proa, limite a 280, Salvador. Zulu 776, 4 mile to cone position, with a contact terminated, contact Aracaju, about 120.3. Roger, Aracaju, 120.3, Azul 2776. Vai cruzar o 070 para 060, Gol 9128. Gol 9128, desce para 3.000, faz o ajuste no 095. 3.015. Gol 9128, nessa proxa autorizada pelo interceptor o IEDS X-Way da pista 90, reporte estabilizado, ajuste permanece 905. Interceptar, manter a proa, está autorizado interceptar o gol 9128. Gol 1094, ponte espera pronto. Gol 1094, autorizado. Alinhar e decolar. Pista no 0, vento 1, centena, 79. Alinha e decola, pista no 0, gol 1094. E condição de alinhar e decolar separada? Afirmo. Maravilha. 9128. Gol 9128, reduza para aproximar até o final. Tráfego informado anteriormente, agora 7 milhas, passando 2.000 pés de descida, 1.5 para de ground speed, chame a torre na frequência 1.18, desse 1.95. 1.95, vai travar, gol 9.128. Segue na aproximação, aguardando o peso está livre, azul 2743. Bom dia, Gol. 9128. Tá uma milha e meia para a Duna. 9128, seu número 2 para Pouso. À frente, uma TR da Azul. Aguarde pista livre. Inventou uma centena com meia dúzia de nós. Ok, aguardando pista livre, Gol 9128. Azul 2743, pouso autorizado, pista no zero. E pouso no zero 2743. O 094 decolou 10, chame 198, boa viagem. 198, obrigado, até o retorno. Salvador, boa, Gol 1094, decola. 1094, contato radar na decolagem, suba a 6 a bom para nível 370. Como 370, Gol 1094. Janela 6200, acione identificação desta via Bomet 1 para nível 050. Ajuste em Salvador 9095. 9095, via Bomet 1 para o 743, somos 1-2, libera a direita, na época, chama 2, é na próxima hora. Eco, fazer uma boa. Gol 9128, pouso autorizado, pista no zero. Controle autoriza a frotida, por exemplo, Gol 1094. Gol 1094, aguarde autorização. Aguardando o Gol 1094. Os 8, Solo 14, chame 1-2-1, adicional 9, Solo. 1-2-1-9, nós vamos ter aí. Bom dia, Papatango, vim pela Telfor. Pela Telfor, chame pronto para o táxi. Eu vou ter a ordem para agradecer a Dr. Ford. 1094, eu chamo C3 Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Ingresso, não, autorizado ingresso, Vitor Hotel Fox, você passa a NR e pronto. Amarelado, volta pra 35, Hotel Fox. Número 200, vista via para 2000, fez o ajuste no 0114, está autorizado em ADS, que foi da pista 10. É para estabilidade. Via para 2000, fez o 0114, autorizado em 0, mas está mais complicado. Via 200. Salvador, bom dia, Umba 16. Umba 16, acione identificação, voa, voa e ponte. Para que se está chegando ao ponto, o ajuste no 0-1-4, reporte para a descida. Ficou o voo no ponto, chegada a bomba. Controle o avião 0-1. Avião 0-1, prossiga. Decolado da paralela, inspeciona a parte do Graé. Detenciona o avião, não? Ponto de... Era pronto. Para visual com local de pouso, pátio do Graé. Avião não autorizado. Aliás, e decolar. Pista 10, vem para uma centena com meia dúzia. Aliás, Jardim, decola no 0, Santa 3191. Frequência 118, decimal 95. 3895, grato. Em Salvador, Guardião Geruno. Geruno, prossiga. Em Itapuã, autorizado, Pátio do Gré. Sim, da presente autorizado, Guardião Geruno. Direto, Pátio do Gré, porta na curta, ajuste no 0-4. No 0-4, informará no Pátio do Gré, o Guardião. Os bombeiros estão se deslocando para a pista no 735 para verificar a situação dos pássaros, sendo assim aguarde alinhado na cabeceira 35. Onda 16, deixe sair para 4, viu? 10, o ajuste no 0, 14. 4, 10, 0, 14. Controle Salvador, bom dia, tá? 4, 7, 14, covação novembro, descendo 150. 4714, acione identificação. Desça via POMED 1 para nível 050. Para ajuste em Salvador no 014. 050, 014. Possibilidade de guarda na pessoa de TAP, da presente? Tá, 4714, está autorizado a posição de TAP. Desça para o nível 050. ITAP 050, sempre, tá? 4714. 3191, 3191, de Clóvis 2, chame 19, Clóvis. Obrigado, um bom final de semana. O Guardião 01, estamos controlados. 7 Guardião, frequência livre no corte. A missão, sucesso, aproveitamento? Encerrado, aproveitamento. 7, bom dia. Controle, bom dia, TAN 3191. TAN 3191, contato radar na decolagem, suba via Tambo 1 para nível 340. Tambo 1, 34091. Estabilizado, 6200. Xené 6200, Xê 62, na frequência 118, decimal 95. 6200, hoje é a final da 1-0. 6200, vento 1 antena 5 nós, pouso autorizado, pista 1 a 0. Livre, pouso 1 a 0, vento 1 a 0.